Abrem-se agora as portas para a música do mundo. Musicália, com Carlos Bonaparte. Olá, caro ouvinte, muito boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma edição de Musicália. Hoje é sexta-feira, dia 18 de junho de 2010, e como já sabem, às sextas-feiras aqui no Musicália, nós temos música de dança dos anos 90. São os principais hits da música de dança dos anos 90. E hoje trazemos música mesmo para dançar, daquela que não dá para parar nem um instantinho. E sem mais delongas, vamos aos temas To Rev com Don't Stop the Music. Ainda vamos ficar logo de seguida com os Aerotic e o tema Give Me a Love, para ficarmos com Unlimited Nation e o fantástico Move Your Body. Estes são os três primeiros temas que vamos ouvir na emissão de hoje do Musicália, que, como já sabem, é o programa que vai para o ar sempre de terça a sexta-feira, entre as 20h30 e as 21h, e hoje são 30 minutinhos da melhor música de dança dos anos 90. Vamos a isto! Body, o nosso corpinho. Vamos ficar com LSTJ, o tema Alone, Better Not Alone, assim é que se chama o tema. É de 1999, do qual também se extrai, aliás, do qual também se extrai mais dois fantásticos temas. Primeiro, os ABBA, os 18s, melhor dizendo, eles que em 1999 se iniciaram e entraram em grande, foi um sucesso a versão dos 18s, do tema Mamma Mia. Vamos ouvir precisamente essa versão. Vamos depois voltar a ficar com o Move Your Body, mas desta vez interpretação, imagino, do Zenfall 65. Eles também fizeram um sucesso de rumba com o Dabadi Dabada, o Blue, e depois também, claro, que está com este Move Your Body, sequência musical desse primeiro trabalho. Estes são os três próximos temas que vai poder ouvir já a seguir nesta emissão do Musicalia, que está a ir para o ar nesta fantástica noite de 18 de junho de 2010. Eu vou voltar depois para as despedidas, porque o tempo passa depressa. Até já! semana de finalizarmos mais uma edição de Musicalia. Foi um prazer imenso estar consigo deste lado, para si que está desse lado. Mas infelizmente o Musicalia chega ao fim. Mas atenção, chega ao fim, mas em grande, com Le Soleil Noir, uma música que fez parte da grande coletânea Dance Mania do ano de 1999. É deste ano que recolhemos as melhores músicas de dança que aqui vão passando no Musicalia. E então, para finalizar em grande, Le Soleil Noir desta fantástica coletânea, que inclui outros tantos temas, como por exemplo uma outra versão deste Better Not Alone de Alice DJ. Da minha parte é tudo, estou de volta amanhã. Amanhã não, estou de volta na próxima terça-feira para mais um Musicalia. Estarei de volta amanhã, mas é para um programa bem diferente, para Alma Lusa. Mas, já sabe, eu espero que tenha então a continuação de uma ótima sexta-feira. Aqui na Antena Web nós damos-lhe motivos para continuar connosco. Planeta Rock vem já a seguir, depois História da Cruz e voltamos depois com música de dança, com mais um Hits Megamix, com o Live e com o Electric Nights, até às 4 da manhã. Portanto, já sabem, não podem perder. Há bons motivos, mais do que bons motivos, para ficarem ligados na Rádio Antena Web. Mas, por agora, o melhor motivo é mesmo este que lhe acabei de dizer há pouco, Le Soleil et Noir. Até para a semana! La lumière s'en va. Un petit moment d'obscurité. Infinité. Immensité. Le soleil noir m'emplit d'émotions. Il m'emmène vers la planète des rêves. Ce phénomène fantastique nous fait trembler. J'entends mon cœur qui bat. Tout émerveillé, je sens l'énergie du soleil noir. Le soleil noir.